Se eu quisesse agradecer-te por tudo aquilo que devo, eu deveria passar o resto de minha vida de joelhos rezando. És a presença maior em meio a tantas outras presenças amigas que marcam minha existência. Fostes e continuas sendo a grande mestra dos meus dias. Na tua escola de amor, aprendi a distribuir bondade, semear conforto e repartir um pouco de mim a todos aqueles que Deus colocou em meus caminhos. Mãe, você é um sonho sonhado que se concretiza na calma tão divina de um lar. Doce lar. Mãe, na manhã da vida, você é o sol e a pura brisa matutina que sempre vem nos acordar. Eu poderia dizer-lhe muitas palavras lindas, maravilhosas, pois você é a dádiva de Deus, a santa natureza, tâmara doce transladando a beleza dos anjos dos céus e da lira o belo verso. Todas essas palavras não teriam nenhum valor se eu não lhe dissesse as palavras mágicas, e creio que as mais importantes. Muito obrigado, mamãe, pelo carinho, pela dedicação e por todas as noites mal dormidas que com carinho você cuidou de mim. Te amo, mãe.